sucesso é 71992076820. Dois amores. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou pro chefe e me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou pro chefe e me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamando de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou pro chefe e me chamou de amor. Meus parceiros Robson Paredão, Pandinha Paredão, RG Paredão, Vini Paredão, JF Paredão, Zé Pu Paredão, Golzinho Treme Terra, estourou, papá! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou pro chefe e me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou pro chefe e me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamando de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamando de amor. Oh, senta, senta, senta, vai, senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai, gostosa. Senta, senta, senta, vai, senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai, gostosa. Que negócio é esse, meu parceiro Zé Pu Paredão, JF Paredão, meu parceiro Vini Paredão, RG Paredão.